fazer, não quero mais saber, estou caindo fora. É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda. Vocês terminam no domingo e voltam na segunda. A mesma mão que me afaga, a mão que me afunda. A água que me mata a sede, a água que me inunda. Isso vai ter que eu sei, e vai ser agora. Não quero confusão pro meu coração, sai e vai embora. Isso vai ter que eu sei, e vai ser agora. Prazer por prazer, não quero mais saber, estou caindo fora. Não quero mais saber. Sai e vai embora. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. Eu gosto mesmo é de balada. Que eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca. Nós é vida louca, nós é vida louca. Eu troco o dia pela noite, eu troco a noite pelo dia. Chamam isso de loucura, mas eu chamo é de alegria. Quase não bebo mais água, tô bebendo só cerveja. Antes tava enferrujando, agora o rim tá uma beleza. Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa. Toma um Red Bull, pede pra balada e de beijar na boca. Nós é vida louca, nós é vida louca. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca. Nós é vida louca, nós é vida louca. Eu troco o dia pela noite, eu troco a noite pelo dia. Chamo isso de loucura, mas eu chamo é de alegria. Quase não bebo mais água, tô bebendo só cerveja. Agora o rim tá uma beleza. Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa. Toma um Red Bull, pede pra ele te dar asa. Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa. Toma um Red Bull, pede pra ele te dar asas. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca. Nós é vida louca, nós é vida louca. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca. Nós é vida louca, nós é vida louca. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca. Nós é vida louca, nós é vida louca. Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca. Nós é vida louca, nós é vida louca. Vida louca. Pedidos, Conexão Sertaneja, @hotmail.com. A dupla Alan e Diego tem uma novidade pra contar. Os havaianos estão chegando e o pau vai quebrar. Tamo junto, Alan e Diego. Roupa cima do arroz. Se liga na lição que hoje vamos ensinar. A dupla Alan e Diego tá chegando pra roçar. Desencosta na parede, vem aprender. Os homens tão querendo as minas que sabem fazer. Use todo o seu gingado, é fácil de pegar. É como andar de bicicleta, não tem como errar. O movimento é sensual, é fácil de fazer. Com os havaianos te ensinando, você vai enlouquecer. Se joga pro lado, agora vai pro outro. Dá uma reboladinha, que swing gostoso. Se joga pro lado, agora vai pro outro.

já tava dançando e não parava de me olhar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar, e eu me sentindo popstar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar, tava dançando e não parava de me olhar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar, só porque eu me secar pra tá na lá. Valeu, cara, César e Diego. Tá tudo pago, não precisa de dinheiro. É nóis, compadre. Pô, nossa festa é desse jeito mesmo, meu irmão. Não me lembro de quase nada. Quando cheguei na balada, ela já estava ali. Tava patrão, tava beleza, uísque em cima da mesa e ela pagando o pau pra mim, hein? Eu tava bem acompanhado, cheio de artista do lado, Neymar, Gustavo Lima e o Capra num camarote bem legal. Ela pensou que eu fosse rico, pensou que eu fosse famoso, e foi aí que começou. Louca, ela ficou louca querendo me pegar. Tava dançando e não parava de me olhar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar. E eu me sentindo popstar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar. Tava dançando e não parava de me olhar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar. Tarada e não para de me olhar. Louca, ficou louca querendo me pegar. Olha que guerra, tá louca. Ela ficou muito louca, hein? Olha só como ela tá. Louca, ela ficou louca querendo me pegar. Tava dançando e não parava de me olhar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar. E eu me sentindo papar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar. Tarada e não para de me olhar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar. Esse Diego, nosso camarote de abalar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar. Tava dançando e não parava de me olhar. Louca, ela ficou louca querendo me pegar. Logo que eu cheguei no camarote. Olha só. Caio César e Diego, cheio de estilo, no camarote dos amigos. É tudo nosso. Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer um. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer um. Você tá de parabéns, mas quando você sai eu pego ela também. Ela gosta de aventura, vamos fazer uma viagem. A santinha do palco adora uma sacanagem. Ela gosta de chantilly, sorvetinho de limão, cereja, um bom vinho, pouco papo e muita ação. Salaminho, tudo mais, e o que eu der ela come. Eu me viro nos 30, eu faço meu papel de homem. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer um a um. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer um a um, um a um. Sua mulher é linda, você tá de parabéns, mas quando você sai eu pego ela também. Ela gosta de aventura, vamos fazer uma viagem. A santinha do palco adora uma sacanagem. Ela gosta do chantilly, sorvetinho de limão, cereja, um bom vinho, pouco papo e muita ação. Salaminho, tudo mais, e o que eu der ela come. Eu me viro nos 30, eu faço meu papel de homem. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer um a um, um a um. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer um a um, um a um. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer um a um, um a um. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer um a um, um a um. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer um a um, um a um. Eu vou pegar você, eu vou pegar você e fazer um a um.

Vem pra cá, menina, a bala na sua boca. Passa aqui, ela pra mim é de moranga. Tô beijando de hortelã, sou seu fã. Uva tangerina ou de canela? É de menta, experimenta. Pode ser até de pimenta. Beija logo a minha boca, acaba essa novela. Tá com bala na boca, companhia. Então passa aqui pra mim. Passa aqui, gatinha. Tá com bala na boquinha. Tá com bala na boquinha. Beija minha boca, passa aqui, ela pra mim. Tá com balinha. Passa aqui pra mim. Passa aqui, gatinha. Tá com bala assim, ó. Passa aqui pra mim. Simbora, vem! Vem, gaiteiro! Cheguei na balada, te vejo dançando. Arrocha, arrocha e o clima vai esquentando. Te pego pelo braço, vem pra cá, menina. Com a bala na sua boca, passa aqui, ela pra mim é de moranga. Tô beijando de hortelã, sou seu fã. Melancia, uva, tangerina ou de canela. É de menta, experimenta, pode ser até de pimenta. Veja logo a minha boca, acaba com essa nota. Tá com bala na... Passa aqui pra mim, passa aqui pra mim. Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha. Passa aqui pra mim, passa aqui gatinha. Tá com bala na boquinha. Passa aqui pra mim, passa aqui gatinha. Tá com bala na boquinha, tá. Beija minha boca, passa aqui ela pra mim. Tá com bala na boquinha. Esse é o som do Gabriel Gava, Bala na Boquinha, aqui no Conexão Sertaneja. Rolou por aqui também Evandro Aguinaldo. Meus amigos, pensa num tanto, só música bacana pra você. Grupo Raça, abrindo mais uma sequência, Pão com Mortadela, aqui no Conexão Sertaneja. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. E ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim. Pimenta com mortadela, ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim. Foi que nem pão com mortadela. Ele quer abrir em cima, ela quer abrir embaixo. Ele vai com fogo, ela vem com facho. Ele pega ela tudo, ele mexe, ela coxa. Ele vai, ela vem, ele dança, ela rocha. Ele quer abrir em cima, ela quer abrir embaixo. Ele vai com fogo, ela vem com facho. Ele pega, ela gruda, ele mexe, ela rocha. E vai lá, vem, ele dança, ela rocha, irmão. Chegou o grupo Rasco, uma dança nova, misturando ritmos desse verão. A maneira é arrochada, não tem quem não namora. Caia pra cima agora, segura o rojão. No meio da galera, procura o seu par. Pega na mão, chama pra perto de você. A dança é gostosa, é de se apaixonar. Quero ver todo mundo aqui enlouquecer. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim. E me tocou com mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim. E que me tocou com mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim. E me tocou com mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim. Foi que nem pouco mortadela. E gruda, gruda com o grupo Ras. Ele quebra em cima, ela quebra embaixo. Ele vai com fogo, ela vem com facho. Ele pega tudo, ele mexe, ela coxa. Ele vai lá, vem, ele dança, ela roxa, irmão. Chegou o grupo Ras com uma dança nova, misturando ritmos nesse verão. A bandeira é arrochada, só tem quem não namora. Caia pra cima agora, eu seguro o rojão. No meio da galera, procura o seu par. Pega na mão, chama pra perto de você. A dança é gostosa, deve se apaixonar. Quero ver todo mundo aqui enlouquecer. E ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim. E nem pouco mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim. É que nem pouco mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim. E nem pouco mortadela. Ela gruda, gruda nele, ele grudadinho nela. Delícia! É que nem pão com mortadela. E grudadinho que nem pão com mortadela. Vai ficar o grupo Raso e você até o dia amanhecer.

novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o som do Jads e Jadson, um jeitinho carinhoso. Rolou por aqui também Israel e Rodolfo, pagar motel pros homens. Rolou por aqui também Hugo e Thiago, como não sentir saudade. Só música bacana pra você. E é o seguinte, galera, tá na hora de ir embora. Mas amanhã, quarta-feira, a gente tá de volta com muito mais músicas aqui no Conexão. Fica com Deus e até amanhã. Possibilidade zero de amar. O seu jeito não vou mais suportar. Fim de jogo, game over pra você. Você não atingiu todas as fases do meu coração. Missão incompleta, sua máscara caiu no chão. Sobrevivi nesse jogo, quem manda sou eu. Eu dito as regras, quem me ouve, você perdeu. Vai comer a minha mão, vai pagar. Com meu sentimento não vai mais jogar. Fim de jogo, game over pra você. Sentimento não vai mais jogar. Possibilidade zero de te amar. Você não atingiu todas as bases do meu coração. Missão incompleta, sua máscara caiu no chão. Sobrevivi nesse jogo, quem manda sou eu. Eu dito as regras, quem me ouve, você perdeu. Vai comer na minha mão, vai pagar. Com meu sentimento não vai mais jogar. Fim de jogo, game over pra você. Vai comer na minha mão, vai pagar. O meu sentimento não vai mais jogar. Possibilidade zero de te amar. Vai comer na minha mão, vai pagar. O meu sentimento não vai mais jogar. Fim de jogo, game over pra você. Vai comer na minha mão, vai pagar. Com meu sentimento não vai mais jogar. Possibilidade zero de te amar. Você ouviu o programa Conexão Sertaneja. Continue ligado na melhor. Vem aí mais um campeão de audiência.